ti que tá sofrendo, eu não tô nem vendo. Não havia. Alô, Eric! Como só você faz as nuvens de chuva. Amigo Bochecha, o Sérgio Elton, a Lu, o Rafael e o parceiro Lé. Novo no Mergulha Fundo. Vou esperar, é assim, a noite vai e o dia vem pra você, como um raio de luz aquecer você, raio de luz de amor, raio de luz que traz o brilho do amor, raio de luz de amor. Alô, Franco! Você sabe que é nós sempre, meu filho. Tamo junto, viu? Banda Mega Pop Show. E lá vem as ondas. Como as ondas vão e vêm. Deixa comigo. Você inundou meu coração. Tempestade de desejos. Feito chuva de verão. Só pra o mar sinto tocar nas tuas mãos, deslizando. Abaixa o Raul e a Josi. O Alexandre Barabaia, a netinha, os passageiros da nave. Me faz sonhar. Sempre com a gente, valeu, viu? Alexandre, tamo junto. E o gato negro. Você é fogo e é só o prazer. Na estação do nosso amor. Inverno, primavera e verão, sempre juntos, nos amando. Não importa qual a estação. Dale, DJ Silvinho. Mais um dia passa, fico te esperando. E mas que engano, eu digo que te amo. Oh, e a chuva fina? Chuva fina traz você. Oh, mais um dia passa. Sem te ver, uma canção no rádio, tento te esquecer. Oh, baby, é o café. Chuva fina traz você. Alô, Júlio Burguês. A janela louca. Alô, Patrícia. Faz lembrar teu olhar. Lembrar teu olhar. Só quem ama tem o dom de saber esperar você chegar. E aí? Se ama faz parte da vida. Henrique Souza e a Sabine, isso na área. Para cá, tchau! Fiz o que fazer dos meus dias. Alô, Mari. Sem você, não sei mais. Eu te amo. E eu ainda te amo. Oh, baby. Oh, baby. Chuva fina traz você. A chuva fina vai trazer você. Castigou. Quem é que não erra? Errei com relação ao nosso amor. Amiga Carla Tavares. Seu sentimento. E a espinguete, o doutor Pingo. Me castigou. Eu sei que te magoei. Eu sei que te fiz chorar. Prometo e te jurarei. Com seu sentimento não vou mais brincar. E aí? DJ Silvinho. Errei com relação ao nosso amor. Aqui, Bichobi, tá na cabanagem. Com seu sentimento brinquei e você me castigou. DJ Silvinho, vai tocando. Amor que vai é saudade que vem. Quando conheci você, logo me apaixonei. Foi só um beijinho. Foi só um beijo pra gente se amar. Não demore tanto. Sempre sozinho. Pete, o Café Usanza, Fumacinha Futebol Pelado. Tudo enfim foi felicidade. São Joaquim da Marambá. O tempo foi passando e a gente cada vez mais se amando. Oi! Eu aprendi a ser só de você. Não demore tanto. E mais tarde tem o Carabal no Curuçambá. Lá no balneário Água Verde. Vai, aniversário do velhinho. E não esqueça de mim, o amor é lindo. Enfermeira Beatriz Rodrigues está na área. A distância é ruim, eu vou chorar até você voltar. Deixa passar. Nosso amor é tão imenso que nem mesmo o tempo pode apagar. Eu te amo e tu me ama, sei que o nosso amor nunca vai ter fim. Cada dia que se passa, nosso alô, Manu! Sem poder parar. Não quero mais o açaí, viu? Quando estou perto de ti, lembrado. Eu te amo. Eu também te amo. Alô, Brejinha. Eu te quero. Eu também te quero. Viva Mar José e Josiane. Todo o amor que eu tinha na vida eu te dei. E até meu modo de vida eu modifiquei. E recebi de você um adeus tão tristonho. E a saudade? E vi sumir aos pouquinhos o meu maior sonho. Mas acontece que um outro alguém eu achei. Respeite, me ama como eu sempre quis. Alô, Jorge! E posso até lhe dizer que eu estou mais feliz. Que não vou procurar mais você. Minha vida se modificou. Adeus, adeus, meu antigo amor. Não preciso mais de você. Adeus, adeus, meu antigo amor. Eu consegui te esquecer. Adeus, adeus. Nosso amigo DJ Funk Romero da Conexão. WK está aqui com a gente. Um abraço no Silvinho. Adeus, adeus, meu antigo amor. Eu consegui te esquecer. Yeah, yeah, yeah. Meu bem, eu te ligo com tanta saudade. E o telefone? Telefone toca. A Santuza não atende. E você não. Quase louco. Bora, cadê? Pra te dizer o que sinto. Eu tô te amando. Meu bem, eu não ligo. Eu sei que você nunca. Didi Anselmo e a Louríssima. Os lindos. Alô, Louríssima. Só eu e você. Até de manhã. Você jurava não me esquecer. Tio Pé e a Cadistura, área. Será que foi tudo uma grande ilusão? Coxinha Brasil. Você só não. Para, tio Pé! Coração me deixa chorando sozinho em vão. Pega, pega, pega! Pega o telefone, diz que me ama, diz que me adora, não me engana. Você é tudo que eu mais quero, vem me escutar. Pega o telefone, diz que me ama, diz que me adora, não me engana. Você é tudo que eu mais quero. Por isso, quando estou distante, escreve pra mim. Escrevo pra você dizendo assim: a saudade. A saudade é tão que eu não consigo te esquecer. Se não voltar agora, de saudade vou morrer. Por isso, quando estou distante, escrevo pra você dizendo assim: alô, Aline, tu vai de quê? Eu vou de expresso, meu amor. Eu vou de expresso, meu amor. Vou de expresso, meu amor, pra te encontrar. Eu vou de expresso, meu amor. Eu vou de expresso, meu amor. Meu parceiro Alaf da Toca da Santana tá na área. Um abraço do Silvinho. Bora esquentando! Um dia você vai pensar no que faz. E a saudade vai te lembrar dos tempos atrás. Aquele nosso sonho tarde demais, sem realidade. Quando se ama, a gente não trai. Não trai, é? Agora penso mais em mim, já tenho um novo amor. Vamos pra essa toda a equipe da Banca do Sucesso, a melhor do comércio, estou aqui! Já cansei disso tudo, baby, já não me iludo. Já tenho outra em seu lugar, oh, oh, oh. Baby, já cansei disso tudo, baby, já não me iludo. Já tenho outra em seu lugar. Lá vem Silvinho. Só pra ver, vai. Acaba que vamos até 5 da manhã. Até 4, já forma. Nosso amigo Bruno mete ficha. Tá aqui com a gente. E ela tem. Ela tem um jeito de andar. Cabelo esconde o seu. Japonês da quinta do uísque. O homem tá na área, não é mais? Eu me lembro da primeira. O japonês do uísque, né? Eu sempre vou lembrar. Vinha contra o vento na beira do mar. Alô, Cleio do 40, toma. O homem tá na área. Ao lado da Louríssima e o Anselmo. Sopra o vento. Chama o sol e dança ao luar. Sopra o vento. Sopra o vento. Ela sempre jura que talvez um dia pretinha vai voltar. O seu movimento lento de chegar. Quando tu me beijas queimar, ai, faz em fogo o coração. E esse pensamento. E o meu pensamento voa. Nesse amor, nessa paixão. Oi? Pois teu corpo tem fogo. Nele eu quero me queimar. O teu beijo tem um gosto. O que eu mais quero é gostar. E a chama que queima não vai mais se apagar. Pois tu és minha todinha, meu bem. Toda vez que o seu namorado sai, você vai ver outro rapaz. Olha aí! Olha, todo mundo está comentando

na minha agenda. O que foi inesquecível, nosso amor. E o Sunivan, um abraço do Silvinho. Pagodinho, vai! O seu nome eu anotei na minha agenda. O que foi me esquecido, nosso amor. O seu corpo tatuado em mim, minha boca me deixando assim, me sentindo o gosto de maçã do amor. Ai, ai, ai. Quando eu queria te encontrar, pra começar de vez o meu coração, sinto tanto sua. Jorge da Pedreira e o Sul da Saudade. Tá difícil sem você. Eu não consigo te esperar. Morro de medo de te perder. Dá calafrio só de pensar. Muito mais que eternidade. Universo de saudade. Um minuto sem você. Canta pra mim, bebê. Só eu sei porque a nossa vida em rotina se transformou. O que que tu quer? Tudo que eu quero é reacender a chama de uma paixão. E como um fogo ardia, sei que a gente que você fez. Eu não gostei. De mansinho, tento fugir de você. Ouço o som que vem me envolver. Penso em tudo que me falou. Você brincou com meu amor. Me deixou só sofrendo demais. Você sabe, bebê? Saio à noite a procurar som do aguiar de fogo. Esse som me fez, fez apaixonar. Vai! Com o de Tiguera, sentido de ninho. Bora voar então! Não está sendo fácil, é difícil não chorar. Você vê, né? Quando vejo nossas fotos no meu celular. Por favor, não desligue agora. Preciso ouvir sua voz. Estou só. Vem me ver. Como você tá? Tô sofrendo, querendo seus beijos. Só depende de você. Não depende de mim. Te perdoo. Passagem tem o time do Marajó da Champions League. Marajó, Fute e Razê. Maracatiá. Eu te amo. nova, nova, boba que não ia dar. E agora? Agora que cresci, você não para de olhar. Agora eu tô em outra e pra você não, não, não dá. Quem sabe canta? Claro que não é, não. Tá faltando. E a gente já não rola muito tempo. Não rola muito tempo. Não rola muito tempo. Cabo, cabo. Eu vou. Eu sou. Você vacilou. Vai colher tudo que plantou. Onde eu sou o resultado do seu desprezo, do seu descaso. Isso faz me sentir como um beija-flor. Procura. Será, bebê? Será? Sou um super-herói. Tenho um sentimento. DJ Thiago Moreno e a bimbira de uma Priscila. Estamos aqui. Banda Petite, a magia do Melody. Estou te esperando e você não vem. O que que é? Já é madrugada e eu sozinho, sem ninguém. Já deixei recado na caixa postal. Saí pelas ruas a te procurar. Ué, Juliane! O Josué é sempre aqui no Carabal. Um abraço no Silvinho. Meu amor, vou encontrar você no Mega Príncipe. É no Mega Príncipe. Que vontade de você, que vontade de te ver, te abraçar e sentir o teu calor, de ouvir a tua voz, de ficar contigo a sós. Nos trancar, te despir, fazer amor. Até o quê? Até o sol raiar, até o sol nascer. 5 dias sem parar. E vai passar um furacão em nossa cama. E vai chover. 5 dias sem parar. E nem assim vai apagar a nossa. E o Silvinho vai tocando. Tocando, vai, vai, vai! É pra relembrar! Amor, tu não esquece, né? O amor escolheu meu coração pra viver uma linda paixão. Não. Parabéns aí, o time GDV da Marambaia, tricampeão, o atual campeão da cabanagem, o bem do Ascoe. Que tomou conta de mim, o amor me levou. DJ Silvinho! O DJ que virou referência no baile. E claro, pelo seu jeito de tocar. Tá na hora da saudade, né? Hora da saudade. Quanto mais eu penso em me deixar, mas eu sinto que não posso, pois eu me prendi à sua vida muito mais do que devia. Canta, meu amor. Quando a noite de regresso você briga por qualquer motivo, confesso que tenho vontade de ir pra bem longe pra nunca mais lhe ver. Elas vão cantar.

Tu quer? E eu te quero tanto, tanto que nem sei dizer. E a felicidade pra mim é nunca perder você. Peço pra uma estrela pra te convencer, enfim. Meu parceiro Pancadão e o Manduca Pop. E não há você sem mim. Curtindo o Carabao. Eu me lembro bem do tempo em que a gente era feliz e apaixonado. Ai, que loucura! Que loucura! A gente só vivia abraçado. Ah, não brinca de neve. Nosso amor ocupava espaço dobrado. Meu parceiro Jonathan. E a noite, Império do Filé tá aqui com a gente. A gente só dormia agarrado. Cada coisa que eu dizia era sempre o que você queria ouvir. Eu queria e você dava sem eu pedir. Para a Patrícia, ela tá aí doidando. Tanto amor e tudo que o amor pode dar. E só ia se eu fosse também. Aí eu não posso acreditar. E a gente? Que a gente já não tá mais na base do só você. Quatro da manhã, bem. Será que aquele nosso grande amor cansou? Agora é o Didi Escolar, Pernambuco. A gente já não tá mais na base do sol. Vou ficar te devendo essa. Será que aquele grande amor, meu bem, cansou? Tira essa paixão da cabeça. Ai, ai, ai. Tira essa tristeza do olhar. Já não faz sentido essa busca. E aí, GB? Já não vale a pena chorar. Tempo perdido, amor bandido que ele te fez. Final da história, você sem rumo mais uma vez. Carabao. E como o rio busca o mar, você vem me procurar. Meu parceiro Cachau e a Mari, hoje curtiram o Carabao. Alô, Cachau! Amor, ele não quis te dar. Alô, Mari, tamo junto sempre. Então viaja no meu corpo, sem medo de ser feliz. E eu te dou meu amor, faço amor. Como nunca fiz. Perco a cabeça e queimei seu fogo. Eu sem juízo faço o seu jogo. Sou seu brinquedo, o seu presente que caiu do céu. Alô, Santuza! Alô, César! Tudo pra te agradar. Hoje o homem tá no beijo. Joguei meus braços, te faço sonhar. Sonho bom, eu gosto dele. Mas fala pra mim. Mais uma vez você vai. Leva um pedaço de mim. Mais uma vez vou ficar te esperando aqui. Meu amor, me espere e vou logo chegar. Vai ligando o chuveiro, prepare o jantar. Hoje eu fino no gelo. Se quer, né? Hoje eu quero te amar. O batom que eu gosto pra eu te beijar. Use aquele perfume pra me enfeitiçar. Uma flor nos cabelos. Hoje eu quero te amar. Deixe a porta. Só as pedras. A luz bem acesa. Minha família Nascimento! Hoje não dá. Hoje hoje o Adrão trouxe toda a galera, rapaz. Hoje eu quero te amar. Tem que vir mais, tem que vir mais. A gente já não faz amor como manda a paixão. Se nenhum dos dois mais liga, o amor com tanta briga vai fugir do coração. A gente já não faz amor com desejos no olhar. Hoje eu vou pra casa cedo pra matar o nosso medo. Hoje eu quero Silvinho. É só no toque. Um toque, um desejo, sol sempre vivo. Por esperteza, ela fala ao meu ouvido. Já pode, né? Posso sentir. Nosso amigo Rominho Show, Simone Lobo, José Fabinha, o quarteto que deu certo. Diz que me quer ver. Traz o rosto sobre o meu. É só no baile, vai. Mas já cansei. Veio o meu coração. Minha amiga Tatá e a Simone do Fox Balões. Ontem mais que hoje. Um abraço do Silvinho. Ceará da moto lá do Aurá. E o João Vui de Pinturas Automotiva. Eu fito seus olhos lindos que muito amei. Doces momentos eu empolguei. Horas muito mais ela fica então os meus. Estou preso então como ninguém. Luciano Moraes, Lucas Moraes, os cachorrões, o Anzinho também. Joga. Alô, Cauê! Eles voltaram com tudo, meu irmão. Foi só um sonho. Saiu-me das mãos. E pra ti que tá sofrendo, eu não tô nem vendo. Não. Jamais. Juju da Equatorial. Tente voltar atrás. Te peço humildemente. Não, não diga que é o fim. Deus fez você pra mim. E eu vou te amar pra sempre. Me diga. Que abraçando meu tio também, tio Alexandre do Boca Júnior Food Shop. Ele tá na área, Alô Modric. Quem foi? É do ladrão. Que te... Sabe que é nós, viu, tio? A Cris Explosão também. Esconde um coração que sobre tudo é um Carabal. Mesmo que pareça vulgar, às vezes pode chorar quando o amor traz engano. E aí? Amada minha, você é tão fria, eu te querendo. Amada minha, enquanto eu brigo, vai me esquecendo. Essa é bala. Você sai de casa e não vê que eu estou pedindo a você pra me tirar do deserto. Tenho que abafar esse amor que é pra tragar minha dor. E você tá como? De peito aberto. Jura pra mim. Juro que não vou mais chorar, mesmo que eu possa perder mais de mil noites contigo. Do coração. Põe o coração de castigo. E nenhuma lágrima mais. Eu juro, juro que não vou mais chorar. Mesmo alô, Chardin! Numa dos teus amores proibidos. É muito som, Silvinho. Põe o coração de castigo e nenhuma lágrima mais. Kid Cabanhaque! E a Heloísa Brasil. Suplicar. Um abraço no Silvinho. Juro que não vou mais chorar. Não jura não. Durante muito tempo em minha vida esperei por você. Vivia nos meus sonhos nitidamente assim. Eita, alô! Como agora, esse nosso encontro casual não foi acaso nenhum. E nem DJ Alisson Silva de Marituba. O homem tá curtindo o Carabao. Valeu demais. Te procurava, te desejava. Alô, Sâmbia, olha o B.O. E toda noite sonhava acordado. Eu esperava por esse encontro. Te amei. Alô, Pop! Uma explosão de sentimentos. Um grande amor no devido tempo. Você chegou no momento certo. É bom olhar e te ver. Que saudade. Todo amor que eu te dei para sempre há de ficar. É o baile. As lembranças guardarei, pois eu sempre irei te amar. Pra sempre te amarei. Pra sempre te amarei. E o Pixie? Meu corpo eu te dei. Vem do SQE. Te adoro, querida, até morrer. Pra sempre te amarei. Pra sempre te amarei. Meu corpo eu te dei. Foi por amor que eu me entreguei. Foi por amor que eu me entreguei. É o Bade Silvinho. O passado é uma parada. Canta pra mim, vai. Você já não me dá mais atenção. Se tu não dá, tem outro que vem dar. Ausente, não me diz. Te liga. Uma palavra. Alô, Penélope. Tão perto o pensamento, tão distante. Morrendo de amor, eu fico ao seu lado. Por que esta frieza, meu amor? E por quê? Por que esta mudança inesperada? Parece já não ter motivação. Sem o seu calor, eu fico enciumado. Na hora do beijo, você não beijou. É, mulher. Na hora do abraço, não me abraçou. Cadê o capivara? Carinho e afeto, você não me deu. Nem mesmo um sorriso você me ofertou. Olhei nos seus olhos, você me evitou. E amor? Amor, o que aconteceu? Diga pra mim. Diga, meu amor, me diga, que é mentira este seu castigo, que só faz assim. Alô, Adão! Para fazer ciúmes. Alô, Modric! Ficar comigo. Eu quero. E o Pablo tá na área, viu, Adão? E hoje vai do homem do podcast. E o amor que sinto dentro. Aí, Adão! Peito, não. Essa aqui eu lembro da tia Regina. Aquela colcha de retalhos que tu me deste, juntando pedaço em pedaço, foi costurada. Só faltava ela aqui. Serviu para o nosso abrigo em nossa pobreza. Aquela colcha. Aquela colcha de retalhos está bem guardada. DJ Silvinho. Agora na vida rica que está se vendo, baiano de Marituba, terás como agasalho colcha de cetim. Mas quando chegar o frio no seu corpo inteiro. E essa aí tinha a cara do DJ Manel Saudade, hoje que nos deixou e hoje está lá com o Papai do Céu. Alô, Manel, pra ti, garoto! Eu sei que tu não te lembras dos dias amargos que junto de mim fizeste um lindo trabalho. E o nosso amigo Dedé, com o Alan, o Marquinho, a Lívia, além de... E o nosso amigo Porco hoje já marcando, na verdade, já confirmando a presença lá no Curuçambá, lá no Água Verde, eu quero ver. Quero ver se vocês vão lá. Agora na vida rica que estás vivendo, terás como agasalho colcha de cetim. Mas quando chegar o frio no seu corpo inteiro, faz de lembrar da colcha e também de mim. Então ouça essa canção. Ouça esta canção. Te peço amor pra não chorar. Eita, caramba. Eu vou ficar saudade. Às vezes quando está comigo, você briga sem motivos e não quer parar. Oh, oh, oh. Você tem ou não tem? Eu queria ter asas pra voar pra bem longe daqui. Você me chama de bandido. São coisas que não vou resistir. E o que que você é? Bandido. Pra te lembrar do teu tempo de criança. Eu daria tudo que tivesse. Cê daria, né? Pra voltar meus tempos de criança. Era bom demais. Eu não sei por que a gente cresce. Nosso amigo Rio, Lia Jose, Juliane, Juan. Sim. Um abraço no Silvinho. Sai da mente. Os passageiros da nave. Sim. Valeu demais. Aos domingos, missas na matriz da cidadezinha onde eu nasci. Oh, meu Deus. Ah, meu Deus, eu era tão feliz no meu pequenino Miraí. Que saudade. Que saudades da professorinha que me ensinou o beabá. Onde andará Madonna Sheila? Meu primeiro amor, onde andará? Eu igual a toda meninada. Quantas travessuras aí, Pop, eu fazia. O capivara vai lá pra Icoraci. Jogos de botões pela calçada. Eu era feliz e não sabia. Já o Gemaro ele, pô. É assim que eu gosto. Adeus, Janira, vou calar a lira agora. Já é tempo e sem demora, é preciso que eu me vá. Por Deus, sorria, não me mate assim de pé. Alô, tia Maria! Lenço branco longe acende. Eu te amo e me anegou. Pra que eu possa caminhar, eu vou levar. Careca, bug tá na área, loucareca! Pra que eu possa ir. É só no baile! Escuta, meu amor, o que me disse uma estrela? Falou-me que ao vê-la cessaria minha dor. E aí? Você seria uma fada. Como um anjo a me ajudar, oh, oh, uma fada encantada que viveria. Oi, pra me amar, pra me amar. E aí? E de repente eu acordei. Que sonho bom que eu passei, que eu passei junto a ti. Amor, eu já vou indo. Tarde eu vou partindo. Eu já me... E a Joelma Rosa tá na área, Bob! Não quero olhar pra trás pra ver. Oi? O meu coração que há pouco se perdeu. E é que foi esta canção por um amor que não morreu. Não morreu. Explica, meu amor. Cavanhaque. Esse é parceirão, obrigado, viu, Kid? Tamo junto, babai. Eu fiz de tudo para não me deixar. Até 5 da manhã. Mas a vitória foi de outro qualquer. Teu ideal foi me teu carinho.

quando eu peço. Juan Mendoza e a sua esposa, Júlia de Monteiro. Quando eu infrinjo as leis naturais. Bora, Kátia! Ela dá de ombros, se oferece mais. Oi! Ela se faz Eva e eu sou Adão. Ah, vai ele, Bob! É Dalila sem traição. Jamais dançou como Salomé. Ela não quer ser mais que uma mulher. Rogério e as 11 das delícias da Jô. E eu vivendo. Amanhã no setor, bora ver. Ceará, aí da moto lá dourar. Não sei por que eu fui tão louco de me entregar naquele dia a outra mulher. Você vai me matar, ou então deixar louco com esse corpo moço e esse jeito de olhar. Sabe? De quem? Um abraço a Josi, o Raul, a Juliana e o Juan estão aqui! Curtindo o carnaval, valeu! Entendo tudo o que um homem quer. Você só quer provar que com tão pouca idade pode fazer de um homem tudo que você quer. E eu gamado, tão preso no seu laço, sou um palhaço de você, moça mulher. A moto lá dourar, o homem tá na área. E eu que já matei. Vou levar minha moto lá. É sim, vai matar outro. Me perdi por esse olhar tão inocente, sem saber que.